Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. E aí, DM, tranquilo, cara? Certinho? Saudade, Maurício. Tá o quê? Saudade. Ah, garoto, toca aqui, meu amigo. Toca aqui. Ô, bonitão. Sabe, eu sou o bicho número 1, né, cara? Que papai do céu conserve assim. Olha só, o cardápio de hoje. Vamos ouvir a banda... Olha que chifre, hein? A banda holandesa The X. Everything But The Girl, a pedidos. Rory Gallagher, Nova Mob, a banda do Grant Hart, Husker Du. Racionais também a pedido. New Order, espetacular baterista Edson Machado. TV on the Radio, uma banda nova-iorquina que a gente tá devendo aqui, e promoção apenas pela internet, com um ingresso para White Stripes, dia 3, ali no, na Barra da Tijuca, ali no... Oba! Meu nome daquele... É... Do Claro Hall. Claro, Claro Hall, né, cara? Agora, por que na rua o pessoal fala assim, na Barra, porque existe uma lei que proíbe lá divulgar, assim... Não pode falar, não pode escrever lá no Claro. Ah, não, mas você tá falando assim, do Lambi Lambi, né? Lambi Lambi é proibido você dizer o local exato. Então, na época do Borrum, em Botafogo, na Lapa, é fundição, tem um código. Porque você não pode dizer onde é, exatamente. Onde é a parada. É uma hipocrisia do caralho, né? Porque, todo mundo sabe onde é, pô. É, Manel. Contando hoje aqui com a presença do meu camarada Manel. Grande Manel. Tá amarradão aqui, né? Ouvi só, o programa de hoje... Vamos pontuá-lo com... Hoje já estamos na terça-feira, né? Temos um ilustre aniversariante. Já estamos nos primeiros minutos de terça-feira, primeiros minutos. Então, todo o programa será dedicado a esse cidadão. Se esse cidadão não tivesse nascido, nós não estaríamos aqui. Nem você, Demi, nem eu, Maurício, nem o Manel. Porque graças a ele, só a ele, durante o programa a gente vai falar mais, nós estamos aqui fazendo... Um programa de rock na Rádio Rock, falando de rock. Vamos à primeira música do aniversariante. Knock, knock, knocking on heaven's door.

Frank Aguiar. Não teria ninguém, meu amigo. Seria um terreno árido. Paz Maceira. Mas enfim, vamos render nossas homenagens ao criador, né? O cara que vem mantendo essa bodega de pé há 64 anos, né, cara? Então nós abrimos o Ronquinha de hoje, histórica edição, já do dia 24 de maio de 2005, com dois clássicos absolutos de Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door e Lay Lady Lay. É bom, inclusive, a gente falar de Knockin' on Heaven's Door, que nem o Demi citou aqui, né? É. Para as novas gerações. Nem sabe. Não aqui. Imaginarem que é o Bob Dylan que canta a música do Guns N' Roses. É, né? Verdade. Tem gente que acha isso. É. O Joselito, né? Clima Joselito total, né? Nós não estamos com as meninas hoje atendendo as ligações aqui. Para uma festinha, embalada uma festinha. É mesmo? É. Um churrasquinho organizado aí pela... E tem hora pra rádio acabar? Rádio Rock? Acho que não. Churrasquinho na Rádio Rock, é, galera. É. Tá todo mundo lá, agora ouvindo a Rádio Cidade ainda. Aquela linguicinha, hein? Deixa eu botar uma outra música desse disco, Blonde on Blonde, maravilhoso, de 66, I Want You. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows they're not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Meu irmão, é sempre assim, entre a pedra e o mar, quem se dá mal é o marisco. Ai. Rapaz, a minha vontade, Demi, vou te dizer do fundo da alma, era fazer um Ronca Ronca hoje, especialíssimo, 2 horas de Bob Dylan. Por que não faz? Pelos discos que eu trouxe aqui, dá pra gente seguir, hein, cara? Uhum, dá ideia aí, dá ideia que eu meto bala. Mas mano, pelo menos uma, primeira hora. Primeira horinha? É. No final a gente vai juntar as músicas todas e com certeza a gente vai bater. Vamos em Vamos ver o que hora. A galera acha, então. Liga aí o que você acha, né? É, qual o número? 2221029 ou www.radiocidade.fm, o site. Mas tem alguém que vai responder isso hoje lá pelo site? Então vai no telefone mesmo. Qual é o número do macaco? 2221-029. Olha só, e já já nós vamos dar sinal verde. Aliás, vamos falar logo, né? Aproveitando Just Like a Woman do Bob Dylan aqui ao fundo, para a promoção única e exclusivamente pela internet. Qual é o site da rádio? www.radiocidade.fm. À direita o link do Ronca Ronca. Temos, aliás, eu vou dar também o nome do quem faturou semana passada, um ingresso para o White Stripes. Dia 3, White Stripes é a típica banda que não existiria se o Bob Dylan não tivesse nascido, cara. Não haveria. White Stripes. Não haveria. É. Mas, tanto que eles gravam. Cantam ao vivo, já gravaram músicas do Bob Dylan e vivem de joelho. Em Manaus os ingressos já são praticamente esgotados. Já acabou, já. Já acabou, né? Já acabou, é. E eu vou, hein? Vai? Ah, vou. Aqui no Rio? Não, lá, maluco. É mesmo? Em Manaus, é. Ah. Tô indo. Tô indo. Vou eu e o Manel, meu camarada, aqui. É. Mas enfim, então, aproveitando mesmo essa ligação absoluta do White Stripes com o Bob Dylan, então, pelo site que o Demi já deu aqui, você vai participar do sorteio, né? Que vale apenas até meio-dia de amanhã. Então, participe dizendo qual a sua canção predileta do Bob Dylan. Qual a música do Bob Dylan que mora no seu coração? Pra você, Maurício, qual é? Não, não posso dizer. Não, só vai influenciar, aqui, né? É, tem dia, com certeza absoluta, nós temos um vastíssimo número de ouvintes que nunca ouviu o Bob Dylan, isso é certo. Não, ouviu, mas não liga. Não, não, exatamente. Lay Lady Lay percebe, Knocking on Heaven's Door, e Guns N' Roses, não sei o quê, blá blá blá. De repente um Just Like a Woman. É, na música anterior que você tocou, tem uma. Alguém fez uma samplagem aí. A música anterior foi I Want You, que o Samuel Rosa, o Skank, gravou. Eu tentei colocar o Samuel, falar com ele hoje, pra ele entrar aqui no programa, e dizer exatamente por que ele escolheu essa música, né? Um clássico absoluto do Bob Dylan. Mas o Samuel tá viajando hoje pra uma apresentação do Skank e vai estar exatamente no ar, voando. Literalmente. No horário do programa. Então, provavelmente segunda-feira que vem ele entra aqui pra contar por que ele gravou I Want You nessa coletânea do Skank que lançou há pouco tempo atrás, o tal do Radiola, que eles falaram no programa Serginho Grossman que roubaram o nome do programa que eu tinha na Globo FM. Uma homenagem ao programa que inclusive foi o primeiro programa que mostrou uma música do Skank. É. Sabia disso? Não, sabia. É, maluco. Desorientação total. Just like a woman. Mas enfim, diga qual a sua canção predileta do Bob Dylan. No final você vai falar, né? Claro, claro. E você vai estar participando do sorteio que nós vamos pensar um que vai faturar um ingresso para o White Stripes dia 3 no Claro Hall. Aliás, é promoção da Rádio Cidade. Tem aí a chamadinha? Tem aqui, mas vou procurar primeiro. A chamadinha é maravilhosa, né? Então tá tudo certo. Tudo certo. Então, quem quiser uma hora de Bob Dylan no Ronquinho hoje, liga, é isso? Só ligar que a gente vai atender aqui. É mesmo. Bom, vamos passar da rapadura pra carne seca e vamos ouvir o que muitos consideram o maior baterista da música brasileira, o cidadão Edson Machado. Sente o clima. Ronca. A Rádio Rock. You can't. bluest light. You're the bluest light. Aí está o Block Party em seu disco já lançado no Brasil. É sempre bom a gente mencionar, né, esses detalhes, porque volta e meia eu recebo e-mail de gente falando, pô, mas você toca um monte de coisa maluca aí que ninguém sabe se saiu aqui ou não. Eu sempre tomo o maior cuidado com isso, né, para que o pessoal possa correr atrás, né, dos discos que a gente mostra aqui. O Block Party, assim como antes o New Order, ambos os dois já saíram. É quem tá mandando a cena hoje lá fora, você acha? Block Party? Ah, total. Mandando a cena. E começou aqui no Ronquinha, data, vênia, honra seja feita, né? É. Pelo menos aqui pra Brazuca, né? Bom, nós abrimos a sequência com Edson Machado, super baterista, num disco realmente de tirar pica-pau do oco. Edson Machado é samba novo. Olha a rapaziada que toca com ele. Moacir Santos, Paulo Moura, Tião Neto, super baixista, que tocou com todo mundo, Tenório Júnior, tecladista espetacular, e o simplesmente o J.T. Meirelles, saxofonista, que é tio do nosso ídolo e amigo Benegão. Benegão. Tá bom pra gente? Não? Bom, bom. Nós ouvimos a música Coisa Número 1 do Moacir Santos. E logo depois nós ouvimos o New Order, conforme eu disse. Disco já lançado porra aqui. Com a música Drácula's Castle e o Block Party com Blue Light. Vamos repetir a promoção pela internet ou deixa pra depois? Telefone 2221-1029, liga aí. Para falar o quê? E para falar qualquer qual coisa, né? Do... Qualquer coisa, né? Do Bob Dylan. Por exemplo, qualquer coisa, já pediram Hurricane aqui, pessoal pedindo uma hora de Bob Dylan. Vamos, uma hora eu não digo, mas a gente vai deitar os cabelos em cima da obra de Robert Zimmerman. E a promoção do White Stripes está valendo apenas pela internet. Diga qual a sua música predileta, escrita, composta por Robert Zimmerman, vulgarmente conhecido aqui. Essa rua, como é o nome dessa rua aqui? É, Presidente Vargas. Presidente Vargas, como Bob Dylan, né? Valendo o ingresso do White Stripes. And you told me you wanted to eat up my sadness with jump running shorty and gorge away. And you told me you wanted to eat up my sadness. Essa semana passada eu coloquei no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, no Tico Tico, uma informação que nos foi enviada pelo Marcelo Caipirinha, nosso representante lá no Reino Unido, sobre o programa do Jules Holland, que sumiu da NET. A NET fez o favor de implodir com o melhor programa de música que existe, provavelmente um dos três melhores, não sei dizer os outros dois, programas de música que existem no planeta. E que passou durante muito tempo na NET. E a NET acabou sem dar maiores satisfações. Na lista do programa, que foi a sexta-feira, Robert Plant, The Fall, entrevista com Tony Visconti, super produtor, ele destacava a presença dessa banda que nós vamos ouvir aqui agora, o segundo disco desse grupo de Londres, do sul de Londres, chamado Athlete. A música intitula-se Wire. Your skin, you got tears bicho. Clima mela cueca total, né? Mas enfim, Tom Leão, nosso companheiro, colaborador e amigo de muito tempo, acaba de ligar para cá dizendo que o programa Jules Holland está sendo transmitido pelo Euro Channel, não pela net, né? Mas quem tiver acesso aí a esse canal a cabo, pode sintonizar o programa, sintonizar não, assistir ao programa em sua versão completa, porque a net mandava a faca, cortava e o programa existe há muitos anos e... Tá na Sky, né? Sky, né? É, acho que é Sky, é. E além do programa ser muito editado, muito cortado aqui, eu não entendo a razão que a net fazia isso, o editor lá, as versões eram muito antigas, os programas eram, pô, em 2003, 2004 você via programa de 97, 96, cara. Pô, fim da picada, né? Muito terceiro mundo, né, cara? Ô, Demi, agora você tá com mania de apertar meia-noite e meia, né, cara? É, vamos apertar então? Gostou? É? Que situação. Posso apertar aí? Ó, o Manel ligadão, cara. Olha só. O Manel tá amarradão aqui, né? Vai lá. Vamos lá então. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Cidade. A Rádio Rock. Versão total no portal Rádio Cidade. Ligue 99761144. Concorra. CD Pressão Total todos os dias. Cidade. Leia nesta terça no seu Jornal do Brasil. Política. Polícia Federal indicia 3 por corrupção nos Correios. Economia. Taxação na Bolívia afetará o preço do gás no Brasil. Caderno B. Festival de Cinema Universitário chega à 10ª edição com produções de 22 países na CCBB e na UF. Tudo isso e muito mais no seu Jornal do Brasil. Cidade, a Rádio Rock apresenta Arquivo 80, a festa. O sucesso continua toda quinta bombando no Hard Rock. O melhor dos anos 80 numa noite imperdível. Nas picapes, os maiores hits da década. E no palco, sempre um super show. E nesta quinta, Anjos da Noite, tocando o melhor dos anos 80. Arquivo 80, a festa. Nesta quinta, no Hard Rock Café. Classificação 18 anos. Promoção Cidade. Rock. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade. É contigo mesmo, Maurício. Então vamos apelar logo, né, cara? Broken lines, broken strings, broken threads, broken springs, broken idols, broken heads, people sleeping in broken beds. Ain't no use jiving, ain't no use joking. Everything is broken. Broken bottles, broken plates, broken switches, broken gates, broken dishes, broken pots. Streets are filled with broken hearts, broken words. To be spoken, everything is broken. Seem like every time you stop and turn around, something else just hit the ground. Broken cutters, broken saws, broken buckles, broken laws, broken bodies, broken bones. Ronca. Você ouviu isso? Cidade. cidade. A Rádio Rock. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. The view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. É, meu querido, essa é a versão original de All Along the Watchtower, que com certeza absoluta a maioria das pessoas conhece pelo Jimi Hendrix, né? É. Né, Demi? É. Eu não conhecia, não. Pra ser sincero, não conhecia, não, mas... Mas, enfim... Essa música, esse disco aí ao fundo, pertence ao disco de 68, lançado pelo Dylan John Wesley Hardin, de onde o Jimi Hendrix ouviu a canção All Along the Watchtower e fez uma versão espetacular. Já conversamos sobre isso aqui, né? De como o Hendrix consegue fazer versões... Própria, com propriedade, né? Tão boas quanto as versões originais, quanto as músicas originais, né? Até o hino, né? Ah, bem melhor, inclusive. Essa ele ultrapassou, né? Em alguns casos ele ultrapassa mesmo. E o Bob Dylan é um manancial para vários músicos. Eles eram amigões. Com certeza, né, meu amigo? É como a gente, assim, né? Antes do Dylan com All Along the Watchtower, nós ouvimos a banda de Nova York, TV on the Radio, totalmente despirocada, com o disco, com a música pop, que pertence ao único álbum desse grupo, um trio, na realidade. E nós, a gente vem falando do Mars Volta, né? De como eles são tão diferentes do que tem por aí. É. O TV on the Radio também, eles têm influências e criam sonoridades, ou como os paulistas gostam de falar, timbre, né, meu amigo? Os timbres. Muito diferentes do que o rádio mostra, ou de, né, qualquer outra possibilidade de escutar música. O TV on the Radio e o Mars Volta, realmente, você não consegue classificá-los, o que é genial, né? Pra nós, sobretudo, né? You might call it paradise. I don't call it anything. E nós abrimos a sequência com outra música do Bob Dylan, uma fase bem mais recente, de um disco maravilhoso chamado Oh Mercy, produzido pelo Daniel Lanois, um produtor e multi-instrumentista canadense que produziu o U2 na sua fase áurea, né? Alguns muitos anos atrás, e o Daniel Lanois meteu o dedo nesse disco Oh Mercy do Bob Dylan. Nós ouvimos a música Everything is Broken. Seu telefone, o que diz, cara? 2221-029? O pessoal já tá tão desesperado que já tá pedindo qualquer música do Bob Dylan. Então, aqui com o meu amigo, cadê o nome dele? O Vinícius. Qualquer música? Qualquer uma, tá? Não, bom, essa aqui, pra esse pedacinho aqui pra você, Vinícius. Mas o pessoal que me ouve, Demi, há bastante tempo, eu tenho uma imagem sobre a importância do Bob Dylan na face do planeta, sobre o planeta. Assim, daqui a, se a gente conseguir projetar o que vai acontecer daqui a, sei lá, 1500 anos, né? Evidentemente esse planetinha já foi, não vai existir, né? Todos já viramos sei lá o quê, mas alguma civilização mais avançada vai estar, vai estar pairando por aí, né? Aí você imagina assim, dois adolescentes fazendo um trabalho de escola, vai ter escola lá também, né? Daqui a 1500 anos, por mais avançados que eles sejam, vai ter alguma forma de aprendizado ali, ou não, né? Mas enfim, curiosidade, os garotinhos estão de sacanagem ali. Pô, chega um pro outro, raiz quadrada de pi, x4, não sei o que é o nome do cara, né? Assim, LU, não sei o que, mas você lembra aquela merda daquele planetinha que existia lá? Ah, é, a tal da Terra, né? Não sei o que. Pô, vamos dar uma olhada lá o que acontecia lá 2000 anos atrás, 1500 anos atrás. Ah, vamos falar de música, vai ter música daqui a 1500 anos. Ah, vamos falar de música, porra. Quem é ali? Música pop, o tal, tinha um negócio de rock and roll por lá. Vamos levar pra escola um nome que represente, né, essa música pop, esse rock que existiu no planetinho. Ah, quem é o cara? Quem é o cara? O cara é esse cara aqui no fundo, cara, não tem outro não. É o cara, né? Ah, não, então vamos falar de futebol. Pô, quem? Ah, tá, tem um time brasileiro lá, o tal do Pelé, é mesmo, é. Pô, Pelé. Pô, na pintura, ah, não sei o que, a parte da 20, tá? É, exatamente. Ah, pô, e os garçons? Quais os garçons que existiam? É o Paiva, porra, o Paiva é do caralho, né? É o porteiro. É, mas você concorda ou discorda? Concordo. Não vai ter outro, vai ter quem? John Lennon? Al Seixas? É cria, né? Exatamente, mas todos são cria, é isso aí, todos são cria. O Bob Dylan surgiu no início dos anos 60 e estabeleceu novas visões, novas formas de comunicação, de letra, de música, de se juntar a Preto, de se juntar a Woody Guthrie. A sempre revolucionar qualquer coisa que a indústria colocava para ele. Até hoje, ele pertence à mesma gravadora, a CBS, a Sony. É, ele mudou tudo, ele botou a guitarra onde não era esperado, ele fez música de um lado inteiro de um disco como Blonde on Blonde, botou capa fora de foco, mandou os caras da gravadora a merda, cagou e andou solenemente porque as pessoas esperavam dele, ficou fora do ar por, sei lá, mais de 5 anos criando os filhos, saiu. Sumiu, evaporou, teve um acidente de moto, sumiu. Você tava falando do cantor do Wallflowers, né? Eu esqueci o nome agora do cara, mas todos sabem, né? O cara do Wallflowers, né? Falou que não consegue se diferenciar, né? Pô, mas não pode, né? Mas e teu pai? Qual o nome do teu pai? Pô. Não, mas hoje em dia ele até desencanou com isso, ele topa, até acha legal quando fala assim. A primeira pessoa que era ser filho do Bob Dylan. Olha aqui o Edu, atende aí, Demi. Grande Edu. Garoto. Vai contar a história, hein? Vou soltar uma música aqui. Outro típico exemplo que não existiria se não fosse o cidadão aniversariante de hoje. Pra quem tá chegando agora, o Ronca Ronca. Hoje, terça-feira, 64 anos de Bob Dylan. Essa banda que nós vamos mostrar aqui é sempre muito pedida. E tem tudo a ver com um momento. No matter, darling, where you are, I think of you night and day. Day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Deep in the heart of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And this torment won't be through till you let me spend my life making love to you. day and night, night and day. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Why am I a Rasta man? I love my a tall man. Brother Brown, Brother Coos, Brother Tom, Brother Stanley, man. I used to hear them beat the drum and sing way in the forest land, eh? Everyone see I, everyone ask, why am I a Rasta man? I love the beat of the Naya Bingi that calls on creation. Everyone see I, everyone ask, why am I a Rasta man? The truth is on a fan is not the same. You put a smile like a... Rasta!